imagem e semelhança. Colocou ele em um jardim, numa vida de paz e de esperança. Porém, durou muito pouco esta felicidade. Enganado pela serpente, ficou cheio de vaidade. Adão, onde se encontra que não escuta o meu chamar? Escondido por entre as folhas, porque vos te pecar. Tocaste na árvore que mandei tu não tocar. Tu fizeste assim, do jardim tu sairás. Adão, onde se encontra que não escuta o meu chamar? Escondido por entre as folhas, porque foste pecar. Tocaste na árvore que mandei tu não tocar. Tu fizeste assim, do jardim tu sairás.